Chamava-se ela Marta, ele doutor Dom Gaspar. Ela pobre e gaiata, ele rico e tutelar. Gaspar tinha por Marta uma paixão sem par, mas Marta andava farta, mais que farta de aturar. Casa comigo, Marta, que eu estou morto por casar. Casar contigo, não me ganão, não te metas comigo, deixa-me da mão. Casa comigo, Marta, tenho roupa a passejar. Tenho talheres de prata, mas estão todos por lavar. Tenho um faizão no forno e não sei cozinhar. Camisas, camisolas, lenços, fatos por passar. Casa comigo, Marta, tenho roupa a passejar. Casar contigo, não me ganão, não te metas comigo, deixa-me da mão. Casa comigo, Marta, tenho ações e rendimentos. Tenho uma cama larga num dos meus apartamentos. Tenho ouro na Suíça e padrinhos aos centos. Empresto e hipoteco e transaciono investimentos. Casa comigo, Marta, tenho ações e rendimentos. Casar contigo, não me ganão, não te metas comigo, deixa-me da mão. Casa comigo, Marta, tenho rédeas para mandar. Tenho gente que trata de me fazer respeitar. Tenho meios de sobra para te nomear rainha dos pacóvios, da canha e da leimar. Casas comigo, Marta, que eu obrigo-te a casar. Casar contigo, não me ganão, só me levas contigo dentro de um caixão.